ser regado e cuidado pelo teu Espírito, Deus. Que possamos florescer, possamos dar frutos, ó Deus, para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, podando-nos quando necessário, regando a cada dia com a tua unção, Pai, com a tua glória. Faz descer a tua chuva de glória sobre nós, Deus. Alimenta-nos da verdade, jardim regado e cuidado pelo teu Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Vamos fazer a leitura bíblica do livro de Provérbios, no capítulo 13, a partir do versículo 12. Pergunta assim, por que não estamos lendo Provérbios de forma contínua, né? Nós estamos separando textos. Não estou fazendo a leitura todos os provérbios, fazendo a leitura de alguns em especial. Então, na sequência, claro. Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 12. Diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato esplaia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Amém. Nós, nessa semana, temos as nossas atividades normais, lembrando os irmãos que os nossos cultos de domingo agora estão sendo gravados. Então, para quem tem acesso à internet, é só entrar no comunicandovida.zip.net. Depois a gente vai estar distribuindo o informativo ao fim do culto. E ali você pode baixar os cultos da igreja e também algumas mensagens devocionais que estão ali disponíveis para serem baixados, estudos bíblicos também, o texto dos estudos bíblicos que muitas vezes nós aplicamos à igreja, estão ali disponíveis para serem baixados na internet. Aí você diz assim: eu não tenho internet, eu gostaria de ter acesso a esses cultos que estão sendo gravados. A gente coloca à disposição, está sendo gravado na igreja, está sendo criado um arquivo para isso. Então, se você assim desejar, você pode estar solicitando com antecedência. Assim que eu tiver um tempinho livre, eu gravo para você o culto que você assim solicitar, que você desejar. Está sendo cobrado alguma coisa? Não, a gente não está cobrando nada. Se você puder trazer um CD virgem, para que não gere custo, muito bem. Se não puder, não tem problema. A gente dá esse CD assim que você desejar. É um objetivo de evangelizar, de levar as outras pessoas as mensagens que estão sendo ministradas na igreja. Então, se assim você desejar, seja depois nos procurando. E se você tem acesso à internet, fica mais fácil. É só você entrar na página da igreja e ali baixar o culto que você desejar. Está ali disponível para fazer o download assim necessário. Na terça-feira, nós temos os grupos familiares, na minha casa e na casa da irmã Tininha e do irmão Didi. Então, os irmãos estão convidados a estarem participando desses grupos familiares de estudo bíblico. Na quinta-feira, às 19h30, nós temos estudo bíblico na igreja. Estamos, cada quinta-feira, trazendo um estudo diferente. Então, você é convidado a estar conosco. estudo que nós começamos hoje pela manhã. Nós vamos falar alguma coisa a respeito também nessa quinta-feira, então você está convidado a estar conosco. Lembrando também que a igreja é de portas abertas, de segunda a sexta, de 7 às 8 da manhã, para oração. Então, nós temos a igreja aberta todas as manhãs para oração. Você é convidado a participar. E o programa da rádio, todos sabem, segunda a sexta, de 8h30 às 9. Amém? Vamos compartilhar de uma vez a palavra do Senhor. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ele um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito com Jesus como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que procediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E ler esse texto, e hoje é o primeiro dia da semana, da última semana de Jesus, né? Sexta-feira é o dia que celebramos, ou na data que nós marcamos para ser a lembrança da morte de Jesus na cruz. E esse domingo é o domingo da entrada de Jesus em Jerusalém. Algumas pessoas poderiam pensar: por que Jesus não entrou em Jerusalém montado num belo cavalo de guerra? Naquela época se usava cavalos nas guerras, montado como um general, já que ele entrava triunfante naquela cidade. Por que Jesus entrava triunfante naquela cidade? Um ministério de 3 anos, operando grandes milagres, sinais e maravilhas, multiplicando pães e peixes, curando enfermos, ressuscitando mortos, fazendo grandes sinais e maravilhas. Cada vez que Jesus ia andando, uma grande multidão ia se agregando àquela enorme comitiva. E ali, naquele momento, Jesus, ao entrar naquela cidade, passando já por todos os lugares de Israel, ele resolve entrar em Jerusalém para que se cumprisse profecias a respeito dessa entrada dele, que seria uma entrada triunfal, mas não a entrada de um guerreiro, não a entrada de alguém que entraria para tomar o poder político daquele lugar, mas alguém que entraria montado num animal de carga, para se mostrar o servo, que não veio para ser servido, mas que veio para servir. Ele veio dar a vida por mim e por você, por cada um de nós. Ao entrar naquela cidade, Jesus foi acompanhado de um grande povo, e as pessoas que estavam na cidade perguntam: o que está acontecendo? Um grande tumulto, muita gente entrando. E aquelas pessoas, olhando aquela situação, disseram: o que está acontecendo? Quem vem aí? E eles disseram: é Jesus de Nazaré, um grande profeta, um homem que realiza grandes sinais e maravilhas. Jesus estava ali porque havia de se cumprir palavras a respeito da entrada dele naquela cidade. O mais interessante e ao mesmo tempo triste dessa história é que o mesmo povo que aclamava Jesus como rei e como Senhor, no domingo, na sexta-feira, seria o povo que gritaria: crucifica-o. E naquele momento que Jesus estava ali, entrando naquela cidade, era necessário que ele se mostrasse a todas aquelas pessoas. Jesus poderia ter sido crucificado em outro momento? Jesus poderia ter sido apresentado em outro momento? Não, de maneira alguma, era necessário que se cumprisse daquela forma e daquela maneira. Em Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito em Isaías 59, versículo 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não havia um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Nós sabemos essa história. O Senhor Deus olhou sobre a terra e não encontrou um justo sequer. Não encontrou alguém que pudesse ser classificado pela sua própria obra, pela sua própria justiça. E o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Ali estava o cumprimento de profecias e de promessas de Deus. Mas não era um plano B de Deus, não era porque um plano de Deus foi frustrado e Deus fez outro. Como muitas vezes a gente faz, não é assim? Nós planejamos algo e não dá certo e a gente faz de novo. Não, Deus já sabia que seria assim. O Cordeiro de Deus se cumpriu naquele momento o sacrifício de Jesus na cruz. Mas já havia sido determinado por Deus. Deus já sabia antes da fundação do mundo que Cristo seria entregue por mim e por você, que seria naquele momento e que seria daquela forma. E Jesus, ao entrar ali, ele precisava se mostrar como o Cordeiro de Deus, como João havia dito. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29... Quando João Batista fala a respeito de Jesus, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João Batista disse isso a respeito de Jesus aonde? No meio do deserto. Há pessoas que queriam se arrepender dos seus pecados, que queriam ser batizadas, que estavam conscientes de que precisavam de Deus. Ninguém que não tivesse esse desejo, ninguém que não tivesse essa convicção, não sairia do meio das cidades, iria para o meio do deserto a ter com um homem, comedor de gafanhotos e de mel silvestre, que se vestia com roupas feitas de pelo de camelo. E eu fico imaginando que calor ele não deveria sentir, estar vestido lá com uma túnica de pelo de camelo, no meio do deserto, debaixo de um calor tremendo, pregando um sermão duro, difícil, chamando seus ouvintes de raça de víboras, e mesmo assim multidões iam ter com ele ali para ser batizados. A essas pessoas que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos desses andaram até Jesus e seguiram Jesus. Alguns pararam no meio do caminho, outros seguiram durante essa caminhada, mas muitos deles seguiram Jesus de fato por toda a vida. Mas agora era necessário que o Cordeiro de Deus não se mostrasse apenas no deserto. Agora era necessário que o Cordeiro de Deus não se mostrasse mais apenas para as pequenas pessoas das regiões da Galiléia, das regiões afastadas do subúrbio de Israel. Mas era necessário que Jesus se mostrasse como o Cordeiro de Deus a todo o povo de Israel, na cidade santa, na capital de Israel. E ali então Jesus é mostrado como o Cordeiro de Deus. Naquele primeiro momento, Jesus entra ali, aclamado pelas pessoas. As pessoas estendem túnicas, estendem ramos, fazem um caminho para Jesus andar em cima? Será que nós estamos preparando que tipo de caminho para Jesus entrar na nossa casa? Que tipo de caminho para Jesus entrar na nossa vida? Será que nós estamos fazendo um caminho porque nós queremos Jesus apenas resolvendo os nossos problemas? Será que nós estamos abrindo um caminho porque queremos apenas solução imediata das nossas dificuldades, das tormentas da nossa vida? Aquelas pessoas que estavam estendendo aquelas túnicas para Jesus, aquelas pessoas que estavam estendendo aquele tapete para Jesus ali improvisado de verdade, com roupas, com ramos, mas era um tapete, era o melhor que eles tinham para oferecer naquele momento. Eles esperavam uma solução imediata à opressão que eles estavam vivendo, talvez há muito tempo. Talvez eles se lembrassem quantas vezes Israel passou pela opressão semelhante e Deus levantou um libertador. Da mesma forma que a Páscoa dos judeus relembra a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, aquela semana de Páscoa ia trazer uma outra libertação, mas dessa vez não a política, dessa vez não a escravidão da opressão do estrangeiro, não da opressão visível, mas da opressão espiritual, da opressão do pecado, da opressão da condenação eterna que eles deveriam receber pela fé. E Jesus entra naquela cidade aclamado, mas a primeira coisa que Jesus, ao entrar naquela cidade, ele se depara com o templo sendo profanado. E ali Jesus então entra naquele lugar e encontra pessoas explorando a fé de outras pessoas, e Jesus então, nós conhecemos essa história, ele derruba as mesas e diz que a casa de Deus seria chamada casa de oração e expulsa ali os vendedores do templo, e a coisa começa a não ficar muito boa para Jesus. A simpatia de muitas pessoas começa a não ser mais como era no primeiro momento, e Jesus então começa a dar palavras em cima de palavras durante aquela semana, palavras muitas vezes duras, sermões a respeito da sua morte, a respeito do seu sacrifício na cruz, a respeito da necessidade de arrependimento. E Jesus prossegue aquela semana dessa maneira. Por que isso? Porque era necessário que ele se entregasse por mim e por você. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Era necessário que Cristo fosse oferecido na Páscoa, como o Cordeiro Pascal, que foi entregue na primeira vez para a libertação política, para a libertação da escravidão que o povo de Israel estava vivendo. Vamos relembrar um pouquinho que na última praga de Deus ao Egito, o povo de Israel estava ali, o faraó não queria libertá-los, o faraó não queria deixá-los ir embora. E Deus determina a última praga. Diz a Moisés que ele ordenasse a cada família de Israel que sacrificasse um cordeiro e que se a família fosse pequena, que juntasse mais outra família o suficiente para se alimentar daquele cordeiro que ali seria sacrificado. E eles deveriam então, ao sacrificar aquele cordeiro, aspergir as portas, passar sangue nas portas das casas. E ali, naquele momento, ao passar aquele sangue, durante a noite, provavelmente cerca da meia-noite, o anjo da morte passaria por ali, e ao passar por aquelas casas, a casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, ela seria invadida pelo anjo da morte, que mataria o primogênito de todas as casas que não tivesse a marca do sangue do cordeiro. Daquela maneira, houve grande choro, grande sofrimento em todo o Egito, mas para o povo de Israel foi grande alegria, porque eles saíram do Egito. Foi um momento de libertação. Da mesma maneira, para aqueles que têm sobre si o sangue do Cordeiro, aqueles que têm sobre si o sangue de Cristo, a morte de Cristo não se torna mais em choro, mais em sofrimento, mas em lembrança de salvação, lembrança de libertação, lembrança de mudança de vida, de mudança de história, não mais o velho fermento. Porque uma das coisas que eles participaram naquela ceia, naquela Páscoa, não foi de pão fermentado. Havia uma ordem de que eles deveriam comer pães ázimos, pães sem fermento. Isso simbolizava a pressa que eles deveriam partir do Egito. Mas outra coisa que fermento significa na Bíblia é coisa imunda, é coisa podre. De maneira que sobre a minha vida e a tua vida não deve haver fermento, mas deve haver os ázimos da sinceridade. A pressa em nos acolhermos em Deus, a pressa em nos sermos recebidos na presença de Deus, deve haver na minha vida e na tua vida. Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Para que Jesus fez isso? Tito 2,14 diz: para preparar um povo para Deus. E dessa maneira também João 10,10 fala que povo seria esse. E como esse povo atenderia as palavras desse Senhor e desse pastor, desse Cordeiro que entregou a vida por cada um de nós? Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Muitas vezes a gente é levado a pensar: ah, Jesus sofreu porque foi preso, porque foi injustiçado. De fato, foi a morte de um inocente. Mas ele poderia ter se recusado a morrer na cruz. Mas ele aceitou, de livre e espontânea vontade, dar a vida por mim e por você. Por quê? Ele estava falando a que povo, quando ele estava se referindo a isso? Aos discípulos, aos judeus que estavam ali. Eu estou dando a vida por vocês. Mas eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Quem são? Somos nós, os gentios. Nós que hoje fazemos parte do povo de Deus. Hoje nós fazemos parte do aprisco de Deus. Porque não há mais separação. Não há mais barreira de separação entre nós e Deus. Hoje, Jesus Cristo chama a presença de Deus, gente de todos os povos, línguas e nações, gente de todas as gerações, gente nova, gente idosa, gente branca, gente negra, gente pobre, gente rica, gente de todas as condições, gente com muita cultura, gente sem cultura nenhuma, gente de todas as formas. A salvação é estendida a todos os homens e mulheres de todos os lugares e em todos os tempos. Hoje nós temos acesso à presença de Deus e hoje nós somos chamados a sermos ovelhas do rebanho de Deus. Ele diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. As ovelhas são colocadas como símbolo de um animal fraco, de um animal sensível, um animal que não consegue tomar conta de si mesmo. E nós somos assim. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos dos cuidados do Senhor, mas o mais interessante é que Ele não nos entrega na mão de mercenários, Ele não nos entrega na mão de pessoas que vão zelar pela nossa vida, Ele não criou pessoas ou seres ou uma estrutura de hierarquia que nos leve a Deus, não, Ele próprio é o cuidador, o zelador das nossas almas. É Ele próprio que vai cuidar de nós e que cuida de nós para nos entregar ao Pai. E dessa maneira, você só sai da presença de Deus se você quiser, porque Ele cuida de mim e de você. Ele próprio é o pastor e Ele mesmo é a porta das ovelhas. Ele mesmo que zela pela entrada e zela pela minha saída. É Ele que cuida de mim e de você. Dessa forma, Ele se entregou por nós. João 12, 24. Ele fala, como seria essa morte e por que seria? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele próprio foi a primícia dos que dormem. Ele morreu, morte de cruz, para ser o primeiro, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo tornar possível a mim e a você nos tornarmos hoje filhos e filhas de Deus. Ele foi a primícia da ressurreição dos mortos para que um dia nós possamos também ressuscitar e nos tornarmos também a imagem do que Ele é. O mais interessante é isso, é que Deus se fez como cada um de nós para que um dia nós possamos ser de novo imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. Deus se diminuiu, se fazendo homem, habitando entre nós, estando sujeito aos mesmos pecados, estando sujeito às mesmas falhas, porém não tendo pecado, porém não tendo errado, não tendo caído nas tentações que lhe vieram, tendo permanecido fiel, para que hoje eu e você tenhamos perdão dos pecados, para que hoje eu e você possamos ter um alvo, um objetivo e dizer, eu quero ser igual a Cristo. Aí ele diz no versículo 23, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Tendo ele então sofrido aquela morte e morte de cruz, ele se entregou ao entrar naquela cidade, como algumas pessoas pensam, querendo receber glória, não. Ele se entregou como servo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, até o momento da sua morte, ele não usurpou a glória de Deus, mas antes permaneceu fiel como servo até a sua morte, sendo obediente a Deus em tudo, em todas as coisas, até o fim, para que com isso, ao morrer na cruz, ao se entregar na cruz, o que aconteceu? Nesse momento, após ele ser entregue na cruz, aí diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O interessante aqui, é que não apenas os cristãos vão dizer que Jesus Cristo é Senhor. Não apenas os salvos vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Os salvos vão dizer com alegria, Jesus Cristo é o Senhor. Os salvos podem dizer hoje com alegria, Jesus Cristo é o Senhor. Podem dizer, Jesus Cristo é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Porém, aqueles que não serão salvos, porque não creram na palavra do Senhor, eles um dia vão dizer com lamento e tristeza: Jesus Cristo é o Senhor, porque todos, nos céus e na terra, embaixo da terra, em todos os lugares, embaixo dos céus, em qualquer lugar, um dia estarão diante do Senhor e hão de reconhecer isso. Está escrito aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Nós somos pessoas que reconhecem Jesus Cristo como Senhor, então vamos reconhecer isso com alegria, porque isso é para a nossa salvação, isso é para a alegria nossa, porque sabemos que Jesus Cristo entregou a vida por mim e por você, por cada um de nós, e que hoje nós temos a marca de Cristo em nós. Nós temos o sangue do Cordeiro aspergido sobre a nossa vida. Se você tem reconhecido o Senhor, saiba que isso é para a tua alegria, saiba que isso é para a tua salvação, é para o teu regozijo. Mas se não tem reconhecido, é momento de reconhecer, é momento de relembrar que você pode fazer isso hoje em alegria, para que não tenha que fazer isso na eternidade em tristeza. 1 Coríntios, aliás, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. O interessante em Apocalipse é que esse mesmo Jesus que nós vemos aqui na sua última semana como servo, como o sofredor, como aquele que deu a vida, aquele que sofreu morte de cruz, agora ele se apresenta ao apóstolo João, o mesmo que andou com ele durante tanto tempo, que viu os momentos finais, que acompanhou Jesus até a sua crucificação, percebendo todo o sofrimento, toda a dor de Jesus. O mesmo João que viu também Jesus ressuscitado após a morte, caminhando com eles durante 40 dias. Agora, passado um bom tempo, cerca de 60, quase 70 anos, ele se encontra com Jesus de novo. Mas agora o Jesus que ele encontra é o mesmo Jesus que Paulo fala em Filipenses, que acabamos de ler. E a visão que ele tem desse Jesus é uma visão gloriosa. É uma visão majestosa de algo que ele nunca tinha visto. No versículo 9, diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. João, quando vê aquela visão, ele cai aos pés de Jesus como morto, porque ele nunca tinha visto algo semelhante àquilo. Alguém que tinha no seu olhar como que chamas de fogo, porque era onipresente, onipotente, onisciente, sabia todas as coisas, podia todas as coisas, e sabia sondar mentes e corações. Ele tinha os cabelos brancos como alva lã, porque ele era experiente, ele sabia de todas as coisas e não podia ser enganado e confundido no seu julgamento. Ele tinha vestes talares porque foi lhe dado autoridade de juiz e de sacerdote. Ele tinha uma coroa na cabeça porque ele é rei. E João então olha aquela visão e aquela pessoa andava no meio dos candeeiros que representavam as igrejas, e ele tinha as estrelas na mão, que são os pastores das igrejas, a liderança da igreja, e ele tem então a minha vida e a tua vida nas mãos. Ele olha para mim e para você hoje aqui, mas olha para todo o povo de Deus em todos os lugares, e ele sonda mente e corações, mas ele quer estar no meio de nós. Ele quer sondar a minha mente e o teu coração. Ele quer sondar a minha mente e a tua vida. Ele quer sondar a cada um de nós. Mas acima de tudo, ele é Senhor. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o herdeiro de todas as coisas, o que esteve morto, mas vive, e que tem as chaves da morte e do inferno, mas também tem a chave da vida eterna para dar àquele que crê. Por isso, nessa noite, nós vamos celebrar ceia ao Senhor com alegria, sabendo que nós temos um Senhor, que ele é juiz, mas ao mesmo tempo é o nosso advogado. Sabemos que se pecarmos diante de Deus, temos advogado diante do Pai, que é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Vamos inclinar nossa cabeça, vamos fazer um momento de oração em preparação à ceia do Senhor. Pai, somos gratos nesse momento pelo sacrifício de Cristo na cruz. Agora cada um de nós, Pai, se coloca diante da tua presença, te pedindo misericórdia, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Oh Deus, visita-nos com a tua graça bendita, ó Deus. Faz-nos lembrar daquilo que desagrada ao Senhor, para que, em espírito e em verdade, Senhor, oh Senhor, cada um de nós ora nesse momento, ora ao Senhor, coloque-se diante dele em preparação. Oh, Pai, como o salmista que um dia, se sentindo, reconhecendo o seu pecado, se coloca diante do Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que se não confessarmos a Ti os nossos pecados, as nossas falhas, oh Deus, não podemos viver com plenitude, não podemos viver com alegria, porque o salmista se lembra que ao pecar os seus ossos se envelheciam dentro dele, rangiam dentro dele, mas ao confessar o pecado, teve a alegria da salvação renovada, teve a vida transformada. Oh Deus, por isso nesse momento nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Torna-nos aptos a participarmos da comunhão do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, versículo 7. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os discípulos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Então eles começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Amém. Convido os irmãos de louvor a se posicionarem já aqui. Convido também a irmã Leni, irmão Domingos, que vão estar nos ajudando na celebração da ceia nesse momento. Irmão.